samurai. But I will sacrifice everything for my home. Ei, olá a todos aí em casa, tudo bem? Isto não é um super papo seco. É uma espécie de conversa especial, super papo seca, sobre um jogo específico. Não vai ser uma seca. Vai ser divertida. Uhum. Apesar do nome do Super Papo Seco. E nós vamos falar aqui, uma espécie de conversa, análise, sobre o Ghost of Tsushima. Uhum. Novo jogo da Sucker Punch, que vai sair dia 17 de julho, se não estou em erro. E o Rui Mendes teve a honra de poder estar a jogá-lo este mês. Já começou há uns tempinhos. Numa altura em que eu ainda vou a meio do Last of Us 2. Portanto, mais uma vez o Rui a demonstrar as suas skills de gamer. Exato, sempre. Pro gamer. Sempre posso, mostro as minhas skills. Yeah. Portanto, estou eu aqui, né, o Luís Henriques, com o Pina e o Rui, para falarmos um bocado sobre o jogo. Olé. Olu. Então, Ghost of Tsushima, já acabaste também por isso? Sim, já acabei. Até posso dizer que basicamente tenho o jogo platinado. Uau. Só não tenho porque há dois trophies que eu não sei se consigo fazer sem guia, porque eu não sei o que fazer. Portanto, estou a deixar isso agora para depois. Por menor curioso aqui para os nossos ouvintes, tu não podes, tu escondeste o jogo ou escondeste o teu utilizador sempre que estiveste a jogar, não foi? Sim. Fazia parte das regras de jogar antes da... Tenho que jogar offline e tenho que jogar sem aquela cena da atividade, não é? Tinhas que fechar os stores das janelas. Sim. Tinhas que fechar a tua namorada no quarto. Sim ela não pôde ver. Ela não pôde ver nunca. O gato podia estar na sala contigo? O gato pode estar desde que ele assine um papel também. Com a patita, não é? Sim, deixa assim uma impressãozinha. Mas já estive a jogar nestas últimas duas semanas, se eu não me engano. Estive a jogar bastante. Posso dizer já que é um jogo muito, muito grande. Depende se tu fizeres só main quest ou se quiseres fazer tudo. Eu fui daqueles jogos em que eu senti-me obrigado, também para poder falar com vocês, senti-me um bocado obrigado a ter que fazer mais main quest no fim. Se bem que tudo aquilo que me apetecia era fazer tudo no mapa, depois acabei por fazer na mesma. Enfim. Mas quer falar um pouco da premissa primeiro. Sim, chuta. O que é que é? Isto é o quinto ou sexto jogo da Sucker Punch? Ok, eles fizeram quantos Sly Coopers? Eles fizeram, eu estou aqui a ver uma lista. Eles têm um jogo de 1999 para a Nintendo 64 chamado Rocket Robot on Wheels. Yeah. Não sei o que é. Eu também não conheço, mas acho que me lembro disso. E depois foram três Sly Coopers. Três Sly Coopers na PlayStation 2. Cinco Infamous na PlayStation 3 e 4. Ah, sim, sendo que dois são um bocado expansões, né? São aqueles. Yeah. É o Festival of Blood e o First Light. First Light. Ok. Sim, eu pronto, nunca joguei o Sly Coopers, com muita pena minha, porque acho que é um jogo que eu ia adorar. Mas sempre gostei muito dos Infamous e... pronto, este é um bocado diferente, apesar de eles já trabalharem no Open World há muito tempo. Desde esses jogos que eles já fazem Open Worlds, mas este é um pouco diferente. Não são tão densos. O meu grande problema com os outros, com os Infamous, era que... parecia um bocado, tipo, tu andas dois passos e paras para apanhar uma coisa, andas dois passos e paras para apanhar uma coisa, se tu quisesses fazer tudo, cenas assim. Aqui o espaço é declaradamente aberto, né? Tu tens, tipo, campos enormes onde podes andar à vontade. Esse lado de exploração foi das coisas que eu mais gostei no jogo, honestamente. Mas voltando atrás, premissa. A história do jogo é muito simples, não é assim... É capaz de ser, para mim, um dos pontos mais fracos, talvez. Sem com isto querer dizer que é mau. Mas, basicamente, o jogo começa com uma invasão mongol na ilha de Tsushima. E nós jogamos com Jin Sakai. em que basicamente somos o único samurai que sobrou dessa batalha. E com isto somos vistos como, tipo, toda a gente achava que toda a gente tinha morrido, portanto somos vistos como o fantasma, como o ghost. Não vou acrescentar muito mais à premissa básica, à história básica. Basicamente o nosso tio, isto é logo no primeiro ato, mas o nosso tio é raptado e é levado para um sítio. E de resto somos os únicos que sobrevivemos àquela batalha na praia. Lá está, não vou acrescentar muito mais do que isto. As únicas coisas em relação à história que eu quero apontar é que... eu acho que talvez tenha sido a minha maior desilusão com a história, tem a ver com a realização em si, no sentido em que parece que houve muito ênfase na inspiração em cinema japonês, cinema de samurais daquele período, Akira Kurosawa, etc. E eu acho que há muito pouco cinema aqui dentro. Acho que eu diria que para aí 90% das interações que tu tens com qualquer personagem são ora campos contra campos, tipo bué básicos, tipo plano da pessoa fala, troca, plano da outra pessoa fala, ou então são planos abertos em que se vê as duas pessoas e elas falam e não há basicamente nenhuma interação. Este é aquele grande problema que muitos jogos open world têm e que já os Infamous tinham antes, que é tipo... tentar mascarar, tipo, da melhor maneira estas interações meio robóticas que tens com personagens. E acho que isto tem sido... Ou seja, era muito raro apanhar assim uma cutscene, tipo, de história, assim, bem realizada, bem feita. Acho que esse foi o maior problema com o jogo. Ou seja, para um jogo que se inspira tanto nesse período do cinema japonês, acho que havia muito pouco disso. Mas pronto, em relação à história, acho que também não me vou adiantar muito mais. Okay. Acho que tem surpresas, tem coisas interessantes, tem sem dúvida nenhuma os seus momentos. Sem dúvida nenhuma, a partir de uma certa altura, estou muito investido. Acho que faz uma má primeira impressão, porque começa um bocado abruptamente, do nada, e demora um bocado a arrancar. Okay. Mas quando arranca até vai para sítios interessantes. Apenas nunca vai para nenhum sítio, tipo... incrível. Okay. Mas com isto eu não quero dizer, tipo, necessariamente que é uma coisa má. Acho que funciona e acabas por estar investido o suficiente para continuar, até porque, pronto, há uma data de outras coisas no gameplay loop que funcionam muito bem. Vamos falar desse gameplay loop? Sim, podemos falar desse gameplay loop. É o que eu tenho mais curiosidade, porque eles têm bons... Tiraram inspirações de Zelda, claramente, pelo menos nos trailers e na maneira como falam do jogo. Não chega a ser ao ponto do Zelda, do Breath of the Wild, em que, tipo, libertam-te e, tipo, ok, desemerda-te. Não é bem isto. Isso não é bem isso que acontece. É claramente um compromisso com outras coisas. No entanto, a maneira como eles arranjaram, eu acho que é super criativa e super interessante, que é... Há uma data de focos visuais que tu tens... para te ajudar a encontrar as coisas. Por exemplo, se tu seguires, tu podes meter waypoints e as waypoints funcionam através de vento. E tu com um botão, basicamente no touchpad, consegues, tipo, ok, tá ali, podes seguir o vento sempre que tu quiseres, e sempre que tiveres uma missão e essa missão tem um novo objetivo, tu literalmente seguires a direção do vento, vais sempre nessa direção. O que é uma coisa que eu acho fantástica. Honestamente, é das melhores mecânicas que eu já vi em muitos anos para este tipo de coisas, porque não tens minimapa. Não estás sempre a olhar para o minimapa a pensar, ok, espera, daqui a 50 metros vou encontrar uma flor, whatever, vou encontrar não sei o quê, tenho que andar neste zig-zag todo, o tempo todo até chegar lá, porque tenho que apanhar aquilo e aquilo e aquilo. Isso não existe. Tu olhas para o ecrã, tu olhas para o cenário, e eu não consigo, tipo, não dar mais os parabéns por isso, porque é um dos meus maiores problemas com muito gameplay de exploração de open worlds recentemente. É que tu estás constantemente, tipo, a olhar para os mapas, olhar para waypoints, a tentar perceber que caminho é que vais fazer. E o jogo faz, acho eu, um ótimo trabalho nesse sentido, em que... O vento, estás a olhar para ver a direção do vento, tens que olhar para o ecrã. e tens que olhar para o cenário, podem aparecer um pássaros amarelos, que basicamente se tu seguires esses pássaros amarelos, chegas a pontos de interesse no jogo. Podes ver no horizonte fumo preto ou fumo branco. Normalmente fumo branco significa sítios pacíficos, mas que podem ter missões. Normalmente fumo preto significa provavelmente uma invasão a uma vila, uma invasão mongola a uma vila, e tu podes seguir isso e tens tipo uma zona que está sob território mongol e tu podes tentar lutar lá. E isto é tudo funciona a nível visual. Eu acho que nesse sentido o jogo é tipo impecável. Sem dúvida nenhuma tens aquelas muletas, se tu quiseres fazer aquela coisa de ir ao mapa e estar constantemente tipo, a ir a sítios, também podes fazer, porque à medida que vais andando e desbloqueando tipo, o mapa, vai-te aparecendo pontos de interrogação e tu podes ir lá sempre que te apetecer. E então, tu mas sabes tu, que existe tu consegues ver o mapa? Não tens minimapa, mas consegues ver o mapa? Não, tu consegues sem dúvida nenhuma ver o mapa, até porque cada vez que passas por um sítio, desbloqueias basicamente o fast travel para esse sítio. Okay. O jogo tem, lá está, é um mapa enorme, é mesmo muito grande, e sem o fast travel era complicado, pronto, que é uma coisa que por exemplo o Zelda não tem, quer dizer, tem, mas para zonas muito específicas. Aqui é tipo qualquer ponto no mapa tu podes fazer fast travel, que é uma coisa que acaba por ajudar imenso, porque pá, o mapa é mesmo muito grande. Seja ir a cavalo ou a pé é mesmo enorme. Pois, mas compensa, eles dão-te razões para andar, para não usares fast travel ou não? Pelo menos no início? Dão sempre algumas Sim. razões, ou seja, para não... além de explorar e receber esses fast travel points. Sim, além disso, há sempre razões para isso. E mesmo que não sejas, mesmo que passado um tempo percebes que são sempre as mesmas 3, 4 coisas. Não são só 3 ou 4, mas talvez tipo 6. Mas há sempre qualquer coisa. E a maneira como eles integram isso é interessante. Tipo, tu tens hot springs, que se tu usares uma hot spring nova, ganhas aumenta-te um pouco a tua vida máxima, por exemplo. Mas não é só isso. É tipo, cada vez que interages com aquilo, tu podes refletir sobre um assunto. E com isto também recebes um pouco sobre o backstory dele e um pouco sobre a narrativa no geral. Ou seja, é uma maneira interessante de introduzir estas coisas que tu normalmente não saberias e normalmente poderiam calhar tipo, em conversas paralelas e acabam por acontecer na interação com o mundo em si. Tens Bamboo Strikes, que é tipo tentar acertar... em bambu e cortar as peças todas de uma vez, que acaba por ser um desafio interessante, porque tens de carregar em vários botões seguidos muito rápido, mas isso aumenta a tua resolve. Resolve é uma cena que tu tens ao pé da tua vida, que é para tu ganhares vida, mas também para usares alguns ataques especiais. E quanto mais tiveres, melhores. Portanto, tipo, pronto. Constantemente tens sempre essa cena de, ok, mais 4 e aumento o meu resolve, e depois a seguir são mais 6. Okay. Isso é um bocado como o Zelda, né? Tu estás sempre a acumular aquelas orbs, já não Exatamente. Para poderes aumentar a tua vida ou a tua stamina. É muito próximo disso. Okay. Mas também tem outras coisas. Podes ganhar charms. Charms são, tipo, basicamente coisas que tu equipas para ti. Que te aumentam algumas habilidades, que te aumentam a vida, que te aumentam tipo, ou és detectado menos rápido a saíres de erva alta, por exemplo, coisas assim. Há tipo uma variedade de cenas pós-charms e há uma raposa que tu podes seguir em vários sítios. Por exemplo, essa também é outra visual que é interessante, que é há sempre a Fox Dens. Que tu chegas lá e depois chegas uma raposa a um sítio e para te perceber tipo charmes especiais, mas visualmente é tipo uma árvore com uma cor completamente diferente e com pirilampos à volta. É uma cena que tu consegues ver à distância, que era uma coisa que o Breath of the Wild fazia tão bem, que é tipo, tu estás algures no mapa e é tipo, ok, eu vou naquela direção porque eu sei que há ali qualquer coisa. E acho que nesse aspecto acho mesmo o jogo muito bom, até porque é um compromisso entre as duas coisas. Não é aquela coisa do 100% tipo, liberta-te, olha, tens que ir naquela direção porque não vai aparecer nada no mapa. Aqui aparecem coisas no mapa à medida que andas perto de coisas, mas não deixa de ser um compromisso interessante para quem tipo, quer fazer aquela coisa do zig-zag e andar em todo lado, ou então quer por simplesmente olhar para a imagem, olhar para o cenário e deixar-se guiar. Cool. Ok. Tu tens, voltando à história, isto é uma história linear, ou seja, tu não tens múltiplos finais, múltiplas opções ou não? Não sei se posso falar sobre isso. Pois, eu não sei se podes falar sobre isso, mas quer dizer, não eu acho que poder posso, eu vou decidir que, tipo, no geral é linear. Até é estranho porque há certas situações que tu achas que vais poder fazer uma escolha, porque tu podes fazer escolhas de diálogo de vez em quando, okay. Mas são coisas que não alteram muito a história, são só cenas de diálogo que tu dizes. Vou dizer que existe pelo menos tipo uma escolha ao longo do jogo que tu fazes, okay. Que não acaba por alterar muito, mas que tem o seu peso dramático. Ok. Queres perguntar a tu, Luís? Tenho aqui uma lista. Sim, opá, ia-te perguntar. Ok, exploração, open world, tudo certo. Uhum. Bom, tens side quests? Acho que tens lista de side quests e tens assim. As demandas paralelas. Tens uma quantidade absurda de demandas paralelas. E são boas ou são fetch quests? Epá, é complicado. Matar 20 porcos e. Aqui é. Assim, caranguejos. Sim, exato. Aqui é complicado porque é tipo. Eles fizeram bem. Eles fizeram uma cena que eu acho interessante, que eu acho que o Days Gone tentou e não conseguiu fazer tão bem, que é, tu tens a história principal, mas também tens certas histórias paralelas que têm a ver com X personagens. Não sei se tu te lembras disto, Pina. Jogaste um bocado. Joguei um bocado? Não chegaste a jogar o Days Gone? Ah, desculpa, eu agora por um momento fiquei. Não sei se te lembras disto, mas eu não joguei o Ghost of Tsushima. Não. Eu estava a falar em relação a Days Gone. Lembro-me, sim, claro que sim. Tens aquelas histórias que são um pouco à parte, que não fazem bem parte da principal, mas que têm a ver com os personagens que tu vais conhecendo ao longo do jogo. Eu, como no Days Gone, o que mais gostei foi mesmo da jogabilidade e odiei um pouco o que nós falámos aqui, o Dush, né? Sim. A história principal, eu evitei muito fazer. Eu não fiz muito dessas histórias, das demandas paralelas. Como fiz algumas, mas estava envolvido pela parte divertida das zombie hordes. Eu tive muito da tua experiência também. Acabei por não fazer muito. É. Aqui eu acho que tipo, o jogo, nesse sentido, é muito melhor. E em relação às sidequests, é pena porque são tantas. Algumas são definitivamente bastante criativas. E que muda um pouco o cenário enquanto estás a fazê-las, etc. Tipo, há uma em que só podes ir à noite e dizem que existe um espírito lá na floresta e tu vais ver esse espírito e tipo, estás à procura do espírito. Temos dia e noite no jogo, então. Tens tudo. É tipo, nesse sentido, é tipo o ciclo inteiro, tens tipo 50 mil biomas. Nice! Visualmente, nesse sentido, é muito variado. Mas pronto, algumas das sidequests lá está, são criativas, fazem cenas diferentes, mas sem ser aquelas em que estão associadas a personagens secundárias, e essas são interessantes porque, sei lá, são 9 sidequests seguidas que tu fazes, que estão associadas àquela história daquela personagem, e que algumas dessas histórias são definitivamente interessantes, quase que até digo mais interessantes que a main quest. Tudo o resto que não são histórias dessas personagens são, no geral, muito básicas. E quando digo básicas é tipo, ok, as primeiras vezes que tu fazes são interessantes, é tipo, vais àquele sítio e dizem-te, ok, aconteceu aqui qualquer coisa, tenho que investigar. E investigar é carregar no R2 de vez em quando, nos sítios onde eles dizem. E depois é tipo, ok, alguém foi naquela direção e tens tracks, tens tipo pegadas no chão. Vais naquela direção e lutas no final e é tipo, ok. E então a cena é que tipo, tu fazes isto em muitas missões. Acaba por funcionar porque ainda não falámos do combate e entretanto falamos, mas acaba por funcionar porque jogar o jogo sabe bem, então acabas por deixar levar muito por aquilo, e tu recebes sempre um bocado de... Geralmente o que é que eles chamam aquilo, mas é uma barra que aumenta, que te dá pontos para tu poderes também meter nas tuas habilidades, x em x tempo, fazer side quests, fazer... sei lá, tipo, resgatar alguém que tu encontras no meio do open world. Todas essas cenas acrescentam cenas para te dar pontos. E pronto, basicamente no fundo qualquer coisa que tu faças dá-te sempre alguma coisa no mundo, nem que seja tipo isso aí depois vai depender para quem está interessado, nem que seja visual. Há muita coisa que tu apanhas que é tipo, sei lá, tipo, tens a cena da katana que é diferente, tem cores diferentes, tipo, há imensa cena, ele pode ser customizado, não é? Pode ser tudo customizado, podes apanhar muitas flores e ao apanhar muitas flores, tipo, libertas X cores diferentes para a tua armadura. E então é tipo, nesse aspecto podes customizar à vontade e tem muita coisa para quem está interessado nesse tipo de aspecto do jogo, porque lá está, alguns dos aspectos de entrares no open world e encontrarás sítios. Algumas dessas descobertas que tu fazes são puramente estéticas. Mas pronto, para quem tem interesse nisso, acho que sim. Ok, e então fala de combate. Como é que é? Combate é facilmente para mim a melhor cena do jogo. Tipo, de longe até. Para mim tem a ver com a progressão que o jogo tem em relação ao combate, que é, no início é muito simples, mas funciona muito bem. Podes fazer parry, podes defender, podes fazer perfect parries, que é defender mesmo no último momento e tens direito a um contra-ataque. Mas à medida que o jogo te vai acrescentando, não tens lock-on, portanto o lock-on é automático dependendo de onde é que estás virado para que personagem. Não tens de te preocupar com esse lado. Embora às vezes deem em situações um bocado constrangedoras, tipo estás a atirar para o ar, normalmente tipo, se tu queres atacar numa direção, mesmo que ele esteja virado para um lado, tu controlas esse ataque com o analógico. Eu acho que eles fizeram um excelente trabalho e está distanciado o suficiente de um jogo como seria, por exemplo, o Sekiro, que para mim é, tipo, tem um dos melhores combates que eu já vi. E está distanciado o suficiente para se tornar a sua própria cena, e não existe propriamente assim uma comparação óbvia que eu tenha. Obviamente, tipo, já houve jogos do género, o Witcher também tem coisas muito parecidas no que toca ao combate, mas sabe tudo bué bem, e a cena é mesmo essa, é tipo, horas e horas depois, eu nem sei quantas horas é que cheguei de jogo, tipo, combater naquele jogo soube sempre, sempre bem. E acho que tem a ver com essa cena, tipo, tu ganhas pontos, desbloqueias habilidades, desbloqueias novas técnicas, desbloqueias novos gadgets, entre aspas, e não há um único. Isso é aquela coisa que não consigo falar melhor, é tipo, não há um único gadget que tu não sintas que é útil. Em todos os jogos há aquela coisa em que tu, eu não uso isto durante um imenso tempo porque é chato, só porque ignoras. Sempre cada cena do Spider-Man que tens 150 exatamente de gadgets. Eu acho que usei um ao longo do jogo e estava ótimo. Exatamente. Acho que foi mesmo assim, não estou a exagerar sequer. Eu tive exatamente a mesma cena que tu, Luís. É tipo, tinhas aquelas técnicas todas e tu acabavas por usar a mesma técnica sempre também. Mas isso é excelente, pá, que saberem dar-te razões para poderes teres que usar os outros gadgets. Sim, e acho que tem a ver com a maneira como eles, ou seja, no início tu tens kunais e é tipo, só podes ter dois e depois vais aumentando o número, obviamente, mas... Claro. Também é aquela coisa de, à medida que vais ganhando, tu percebes que, tipo, ok, não tenho nenhuma destas, vou tentar usar outra coisa. E ao usar outra coisa, tu percebes que, por exemplo, tu podes mandar uma bomba de fumo para o chão, daquelas cenas para desaparecer. Só que depois desbloqueias a cena em que tu podes fazer, podes matar inimigos em sequência, mas só podes fazer isso quando não estás a ser visto. Então tu mandas isso para o chão, estás rodeado de 3 e podes matar 3 em sequência. Mas isso só ganhas isso mais, muito depois de ganhares a bomba de fumo. Então começas a perceber que as coisas todas têm uma sinergia tipo, muito, muito boa. e dá-te sempre, sempre razões para estás a usar as cenas todas. E é capaz de ser dos únicos jogos em que eu não tive a cena que tu estavas a falar, Luís, que é tipo, yeah, ok, isto funciona para mim, eu vou usar isto sempre. Yeah, completamente. Ainda bem, sempre é fixe. E então olha, acabas por variar muito. No combate, portanto, nas imagens que nós vimos até agora, no combate vimos os mongóis. Yeah. Aqui tu tens mulheres, crianças, bosses, qual é que é a variedade a nível de inimigos? Eu duvido que eles não tenham crianças no jogo, não é? Sim, não. É um bocado complicado e polémico, mas... Que eu me lembro, não, nem sequer em zonas civis tens, se não me engano. Mas tens muitos bandidos também, ou seja, não é só mongóis que tu apanhas. Apanhas pessoal que, sei lá, que é ladrão e que... Okay. E há outro, há outra zona, outra coisa que eu também não quero spoilar, mas acho que é a variedade nesse sentido é simples. Eu acho que a variedade entre em cada, por exemplo, nos mongóis, em cada maneira como cada um tem armas é variável. E é nesse sentido, é tipo outro aspecto do gameplay que eu não falei, que são as stances, que são as posições. São as técnicas de ataque que tu tens. Umas são... E aqui, ela está muito inteligente. Que é... tu podes quebrar, tal como havia no Sekiro, tu podes quebrar a defesa deles, tipo, a atacar. Mas com isso, só a quebras mais facilmente com o triângulo, que são os ataques mais pesados. Mas, e tu podes fazer isso em qualquer stance. A questão é que algumas stances são mais... funcionam melhor para X tipos de inimigos. Por exemplo, se tiveres a water stance e tiveres a lutar contra um gajo de escudo, os ataques pesados dessa stance funcionam muito melhores contra esse inimigo e fazem stagger a ele muito mais rapidamente. Mas não quer dizer que essa stance não funcione para uma data de outros inimigos. Então não é aquela coisa de, tipo como no Batman, em que tu tens que usar aquela... Sem dúvida nenhuma tens que usar aquele movimento para aquele inimigo específico. E tu tens de estar sempre a saltitar entre essa cena. Aqui é tipo... Tu podes usar o que tu quiseres, mas se fores esperto e tiveres sempre a trocar a stance durante o combate, à medida que tiveres a lutar contra diferentes inimigos... acabas por fazer o combate mais rapidamente e acaba por funcionar melhor. Só para... Ok. Não estás a dizer stance, e para quem nos está a ouvir, é a postura do personagem. É a postura, desculpa. Ok, sim. Eu sei que é verdade. Nos habituamos muito a dizer as palavras em inglês porque jogamos em inglês, mas às vezes é importante. Eu tentei na minha cabeça, mas não estava... Já sabem que eu pus sempre. Não, é a postura, eu tentei na minha cabeça, mas não estava a lembrar. Em português, como é que seria? Muito fixe. Parece super interessante. Nós não podemos tipo, durar muito mais tempo. Sim. Nós também queríamos fazer isto mais ou menos curto. Mas ainda que estava curioso sobre a parte visual. Isso. Olha, antes do visual, temos barcos? Sim. Há barcos neste jogo? Não, há barcos, mas só vais para eles tipo, automaticamente. Ok. Não andas em barcos. O Last of Us 2, God of War, quer dizer, agora seria mais um. Yeah. Okay. Mas eles estão lá, lá. Como é que é visualmente o jogo e se corre bem na tua PlayStation 9? Ela levanta voo? Levanta voo, mas levanta voo em tudo, né? Pois, uma coisa que não foi dita e que eu acho que devia ter sido dita logo, falha minha, eu estou a jogar na PlayStation normal e o código foi cedido pela PlayStation, né? Foi cedido pela Sucker Punch, que nos entregou em mãos um envelope. Sim, enrolado com uma fita escrita à mão. E visualmente é provavelmente, eu acho que este jogo vai ser um pouco controverso nesse aspecto, porque eu acho que visualmente não é aquilo que nós vimos há 2 anos, por exemplo, quando o jogo foi apresentado. Acho que sem dúvida nenhuma está bastante abaixo. Eu acho que são... Eu não quero estar... Ou seja, eu sei que o pessoal vai começar a falar de downgrade e vai começar tipo, a meter os punhos no ar e não sei o que, fizeram isto. Eu não tenciono fazer isso. Eu sei como é que funcionam. Eu sei que é difícil, tipo... todas estas... tipo, fazer um jogo desta dimensão é muito difícil... portanto eu percebo que existem concessões, a consola tem 7 anos, tipo, não vai correr tipo, jogos com a fidelidade toda que se imagina que se pode vir a ter desde o início do desenvolvimento, Mas, efetivamente, é um jogo que eu acho que não está ao nível daquilo que nós vimos no início. Ok. No entanto, consegue ser um jogo bastante bonito. É pena porque, quando não é, tu notas que não é facilmente. Tu reconheces as texturas más que o jogo tem. A água, por exemplo, é feia, honestamente. Tipo, acho que já não me lembro de ter visto uma água tão obviamente feia em muito tempo. Mas o fogo, por exemplo, também é tipo um efeito muito básico, muito feinho. Os modelos das personagens não são os melhores, ou seja, em certas cutscenes, ok, estão bem, mas ainda parecem muito plásticos. Aquilo que funciona bem visualmente no jogo, e há muita coisa que funciona, eu também não quero estar aqui a trachar no jogo nesse aspecto, porque o jogo é mesmo bonito em muitos aspectos, que é a direção de arte, é tipo, as cores, tudo, epá, lindíssimo. O cenário é mesmo bem bonito. E é tipo, tu estás a andar no meio de uma planície e estás cheio de flores e cheio de ervas altas à tua volta e árvores. Epá, e o jogo é mesmo, efetivamente, bem bonito. E acho que foi essa concessão que eles tiveram que ter algures no desenvolvimento, que é, não podemos ter a fidelidade que achávamos que tínhamos em todos os aspectos do jogo para podermos ter isto. E isto é o mais importante, porque é aquilo que tu vais estar a ver ao longo do jogo inteiro, que é aquele cenário, que é aquele mapa. Então acho que sem dúvida nenhuma houve aí tipo uma concessão a ser feita. Ok. E a performance? A performance, no geral, é sólida, sem dúvida nenhuma, tipo, tem saltos. Pessoas melhores do que eu nesse aspecto, porque eu sou, pá, eu noto quando existe alguma coisa, mas que não sou a melhor pessoa para, para notar também essas cenas, mas sem dúvida nenhuma tem momentos em que não corre tão bem, mas no geral eu diria que são 30 sólidos, e até me admira em que há certas situações em que há mesmo muita gente no ecrã, em batalhas muito grandes, e há mesmo bué de modelos no ecrã, e o jogo ainda se mantém bastante certo. Portanto, eu não sei bem que situações é que o gajo decide tipo, baixar um bocado, mas tu notas um bocado. Pronto. É basicamente o que eu quero dizer, é tipo, não é, sei lá, não é um The Last of Us 2 em que tu nunca notas diferenças, mas eu diria que estão lá, mas não são graves o suficiente. Não são graves, ok. Não é tipo uma cena que te vai retirar do jogo, digo eu. A mim não me retirou, mas que sem dúvida notei que elas estavam lá. E só por curiosidade, há cidades, este jogo tem cidades com vida e população, ou é tudo muito... Há, sim, mas... Muito vazio. Mas não são muito grandes. Não são, assim, cidades gigantes, é tipo mais vilas. Okay. Mas sem dúvida estão lá e não têm assim muitos NPCs, mas tu sentes que tipo são sítios em que existem, mas lá está, acho que tem a ver com a direção de arte. Acho que a direção de arte é muito boa, mesmo que tu sintas que algumas as coisas, as personagens são um bocado robóticas, mas sem dúvida está lá. Ok, boa. Cool. Pá, não sei, acho que tentávamos concluir, Rui. Não sei se tens últimas notas. Quantos papos secos queres dar? Ou... Yeah, quantos papos secos em nesta, padaria? Nesta cena arbitrária dou tipo 3 papos secos em padaria. Não, estou a usar. Eu não sei. Não, mas nós não vamos dar notas. Não damos. Não nos preocupamos com isso. Não vamos mas dar notas. Diz eu últimas acho... considerações. O que eu quero dizer em relação ao jogo é que... Para acabar, acho mesmo que é um muito bom jogo. Acho que não é um excelente jogo. Acho que tem sem dúvidas nenhumas problemas que são óbvios, e acho que tem a ver com para mim, pessoalmente, tem a ver com a história. Eu achar que é ok, no máximo. Tem a ver com algumas das sidequests. A grande parte das sidequests que tu fazes são muito básicas. E para mim tem a ver com a apresentação. Eu gostava que o jogo tivesse um pouco mais de cinema, um bocadinho mais de flair. E não tem mesmo. Em certos momentos até não está mal feito, mas é tipo... Não sei, é básico. Okay. É muito a nível da superfície nesse aspecto. Aquilo que eu não consigo deixar de elogiar é mesmo o combate e é mesmo o cenário em si, a exploração. Acho que é mesmo muito boa. Eu que normalmente, tipo, em alguns jogos só quero fazer a main quest, como por exemplo aconteceu com o Days Gone, em que não me interessava mais nada a não ser, tipo, continuar a fazer a main quest. Este foi o jogo em que eu não quis ir para a main quest, quis fazer tudo no mapa. Tinha mesmo aquela vontade de, tipo, andar por aí e descobrir as cenas, portanto. Disse na aventura. Eu acho que, tipo, a Sony, a PlayStation ter este exclusivo e o Last of Us em menos de um mês é, tipo, surreal. É um mês ultra sólido para quem tem PS4. Porque, embora eu não ache que este jogo seja a segunda vinda de Cristo, como muita gente acha que é, acho não, mesmo. Nem precisa de ser. Não precisa de ser, mas eu já vi online. Sim. Muito hype, e eu acho que lá está. Acho que vai haver assim uma descida à Terra, porque não acho que seja o melhor jogo do planeta. Mas sem dúvida nenhuma é um bom jogo. Cool. Boa. Fixe, perfeito. Quero muito jogar dia 17 e o Pino acho que também vai jogar, não é? Yeah, também vou pegar. Nice. Eu sobretudo essa cena toda das inspirações de Zelda numa cena um bocadinho mais realista intrigam, portanto quero é experimentar. Podes dar o nome ao cavalo, como no Zelda? Tu podes escolher no início 3 cavalos de cores diferentes. Pokémon. É tipo Pokémon, yeah. Starter. De cores diferentes, sim. Exatamente. Yeah, okay. É tipo, tens o teu Starter Horse. Okay. E podes dar também entre 3 nomes diferentes. Okay. Ah, boa. Sabes. Ok. Boa. Mas não podes escolher tipo o nome, tipo escrito. Okay. Não podes porque ele diz o nome quando tu chamas o cavalo e é aqueles cavalos mágicos que é tipo onde quer que tu estejas no mapa. Podes ele está sempre atrás das tuas costas, não é? Exato. Tu viras-te e ele está lá atrás. Chamas e o gajo aparece. Ainda bem, completamente. Não, ainda bem porque o Zelda nunca estava no cavalo por causa disso. Mas boa. Podes dar 3 nomes diferentes. Já. Fixe. Rui, obrigado. Obrigado. Obrigado, Sony, pelo código. Foi muito fixe chegar. Obrigado à Sony. E beijinhos a todos. Quinta-feira temos episódios normais, como sempre. Tchau. Deixem comentários fixos sobre esta review. Yeah. Sim, o que acharam? Se fazemos mais ou não? Porque comeram ao almoço, etc. Beijinhos.